嫌いになれないでも十分じゃない、いつでも自分のこと一番見えない、くじけそうになったら涙を、風が連れ去ってくれるよ、宇宙の瞳から溢れ出す光が包んでくれるよ、魔法のジュエル、欲しいものは夢よりかすんで見えるけれど、嫌いになれないでも十分じゃない、抱えた想いを信じて、鋼のウォール突き抜けるかな、旅明日へ広がる海きっと輝くよ。 Eu testemunhei a força em seu coração por levar adiante uma palavra empenhada. Zaga, finalmente poderemos ficar juntos. Com a morte da princesa Esmeralda, Zephyr vai se afundar completamente nas trevas. Mas quem é você? Em breve, muito em breve, tudo vai perecer. Tudo vai desaparecer, não sobrará nada. Eu não vou me deter diante de Zephyr e depois então todo o universo será meu. Que pesadelo. Foi um pesadelo real. Tem alguma coisa acontecendo em Zephyr e não é um sonho. Quem é aquela mulher? Quem é ela? Um novo desafio. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Você não acha que ultimamente a Lucy anda muito estranha? Eu acho sim. Foi desde aquele dia que ela foi na excursão à Torre de Tóquio com a turma do ginásio. Naquela torre rolou alguma coisa. Ah, mas que coisa, hein, cara? Talvez tenha sido agredida naquele quiosque que vive cheio. Ou vai ver que ela sendo tão legal, algum engraçadinho veio a se crinar a orelha dela. Se eu pego esse cara, eu vou matá-lo e ensiná-lo a não se meter mais com a irmã dos outros. Eu tô nessa. Afinal, quem quiser sair com a Lucy vai ter que passar pela inspeção dos seus três irmãos primeiro. Senão a gente vai lá e amassa o cara, Massaro. Yeah! Satoru. Vamos, Lucy, fale comigo. Alguma coisa errada? Não precisa dizer se você não quiser. Eu sinto muito, Satoru. Você já é quase uma adulta agora. E, pelo jeito, já decidiu resolver seus próprios problemas sozinha, não é verdade? Sem essa, Lucy. Irmãzinha, eu tô preocupado com você. Ah, Massaro, você é demais. Ah, pensa que só você se preocupa com ela, não é? Pode chorar no ombro do seu irmão quando quiser. Ah, eu sei disso, Kaká. Muito obrigada. Vocês são incríveis, meus irmãos. Algum problema, Marine? Não gostou da comida que fiz para você? Ah, não, não, mamãe. Está tudo ótimo. Qual o problema, Marine? Você tem agido tão estranhamente. Até as comidinhas que você tanto gosta de fazer, você não tem feito mais. Não há nada não, papai. Pode ficar tranquilo. Não há nada errado. Ah, meu amorzinho, se você não anda se sentindo bem, precisa nos dizer para podermos levá-la ao médico. É sério, não há nada errado comigo. Papai e mamãe querem parar de se preocupar? Será que você não está apaixonada por algum garoto? É ruim, hein? Mas quem disse que o amor é ruim, Marine? Veja só o meu caso. Você não acha que eu tive muita sorte de encontrar alguém tão especial como a sua mãe? Seu bajulador. O pior de tudo isso é que o dia ainda nem bem começou. Um amor. Eu bem que gostaria que esse fosse meu único problema. Eu já vou indo. Espere por mim. O que está fazendo? Vou andar no pedaço do caminho com você. Papai e mamãe estão um pouco preocupados com você. Estão te achando um pouco triste. Eu sinto muito. Ah, não precisa se desculpar. Eles justamente ficaram preocupados porque você nunca deu motivo para eles se preocuparem. Você tá com algum problema? Annie, não há ninguém em quem você confie a ponto de falar sobre isso? Se não se abrir com alguém, vai ficar tudo mais difícil. Mas se você tiver alguém com quem possa contar e esse alguém te ajudar a tomar uma decisão ou aceitar o seu problema, então tudo vai dar certo. Você não acha? Acho. Olha, Annie, eu ouvi você dizer pra mamãe que vai chegar um pouquinho mais tarde hoje. Você vai encontrar com suas amigas? Vou sim. Depois da escola, vou encontrá-las na Torre de Tóquio. Na Torre de Tóquio? Ai, lá tem doces que são simplesmente uma loucura. Pode deixar. Eu vou dar um jeito de não esquecer de trazer alguns pra você. Puxa, que legal! Valeu! A Torre de Tóquio é um lugar muito especial. Especial para nós três. Obrigada, guerreiras mágicas. Princesa Esmeralda. Ah, não fica assim com esse astral, Lucy. Desse jeito eu não aguento, eu também vou acabar chorando. Ah, Marine. Você está com uma expressão cansada. Não tem dormido bem à noite? Você acertou. A única coisa que faço ultimamente é sonhar com o Zephyr. Quando nós fomos transportadas da Torre de Tóquio para Zephyr, havia vulcões, oceano e as montanhas suspensas no ar. Um mundo mágico controlado só pela força do pensamento da Princesa Esmeralda. Mas aí a batalha começou. A princesa era o pilar de sustentação de Zephyr. Sua força de vontade é que mantinha Zephyr pacífica. Por que fui eu a escolhida? Por que eu? E tive que matá-la com minhas próprias mãos. Eu fui uma tola em achar que poderia salvar o universo me tornando uma guerreira mágica. E com isso acabei não entendendo a verdadeira razão para que Zaga tentasse nos deter na nossa missão daquele jeito. Só queria proteger a Princesa Esmeralda. Mas você não está sozinha nessa, Lucy. Nós três fomos mandadas para aquele mundo estranho sem nenhum aviso. Primeiro, tudo o que queria era voltar para casa. Aí a gente ganhou nossos poderes mágicos e depois aquelas armas incríveis. E para completar, conquistamos a habilidade de controlar os gênios. Eu também acabei acreditando que com todos aqueles poderes nós até pudéssemos realmente ajudar a salvar a Princesa Esmeralda e, consequentemente, o mundo de Zephyr. Parecia um jogo de computador, só que foi real, não foi? No jogo, tudo é fácil. Mas lá, nós sofremos muito. Afinal, não havia muita definição entre o certo e o errado. Nós tivemos muitas razões para termos entrado naquela batalha. E me dá muita pena que, no final, tudo tenha que ter acabado em tragédia. Eu quero tanto. Quero tanto voltar a Zephyr. Eu quero poder voltar, só que desta vez para poder fazer alguma coisa de positivo pelo mundo deles e, por que não, pela nossa Princesa Esmeralda! acontecendo de novo? Levando? Danadinho mesmo? Papu, papu. Essa pele fofinha só você tem. Papu, papu. Tivemos muita saudade de você, Mocono. Papu, papu. Se Mocono está aqui, então é porque isso aqui é Zephyr mesmo. Ele quer que a gente o siga. É impressionante como você entende esse bichinho, hein, Lucy? Valeu, peixão! Até a próxima! Mas se aqui é Zephyr, desta vez quem foi que nos convocou? É estranho mesmo. Sempre pensei que só a Princesa Esmeralda pudesse nos chamar pra cá. Aí dentro? Guruclef! Minhas bravas guerreiras. Fui eu quem as convocou para uma batalha na qual vocês não sabiam que iriam encontrar. Eu sinto muito. Esqueça. Deve ter sido difícil para você saber que a Princesa Esmeralda havia nos convocado para a tal missão, não foi, Clef? Marine. Sentimos muito por não termos podido ajudar nem a Princesa Esmeralda, nem o mundo de Zephyr. Como era de se esperar. Você está errada. Vocês foram capazes de realizar até o fim o último desejo da nossa princesa. Muito obrigada, guerreiras mágicas. Graças a vocês, o maior desejo da Princesa Esmeralda pôde se realizar. O maior desejo da Princesa Esmeralda? Isso mesmo. E então, meninas? Por que retornaram à nossa terra? Afinal, a missão de vocês foi muito bem concluída. E depois, vocês foram mandadas de volta para o seu mundo. Pois nós também não sabemos. Estávamos na Torre de Tóquio, quando de repente tudo começou a brilhar. Foi tudo igualzinho como da primeira vez que nos convocaram para vir para Zephyr. Estranho. Apenas a princesa tem o poder de convocar vocês. Eu confesso que não estou entendendo. Quer dizer que não foi você quem nos chamou, então? Eu não tenho esse poder. E posso dizer que não existe ninguém no mundo de Zephyr com poderes para tanto. Nossa terra perdeu a princesa, que era o seu núcleo de sustentação. Observe. Essa é Zephyr no presente. A bela paisagem que conheceram se foi. Sem o seu pilar, Zephyr está erodida. Aliás, morta é uma palavra melhor. É muito triste. E isso não é tudo. Vários exércitos de nações alienígenas estão se aproximando. Zephyr agora está sem um líder. A chance de atacar é agora. Nessa vida tudo é fantasia. Qualquer coisa pode acontecer. Todo mundo tem que ter um sonho pra viver. エメロード姫がいなくなったからなんだ。私たちセフィーロのために戦おうと決心するんだけど、クレフがその必要はないって。でも私セフィーロのために戦う。マジックナイトレイヤース、セフィーロと3つの国、絶対見てね。 皆さん、当たりましたか？またね。